fale o que quiser. Antissocial e não colo com playboys, é. Olhe para mim, sou mais um soldado. Gangsta amarelo, BGC considerado. Ligeiro, não marco bobeira, não fico à toa. No campo minado é preciso manter o cuidado, senão você voa. Na boa, na rua, a lei é dura. Periferia, campo de extermínio. Soldados de brinquedo dominados e sem raciocínio. Então vem ver o circo pegar fogo, ver uma mãe chorar pelo filho que está morto. Então vem ver a casa sem comida, o pai destrói a família se afundando na bebida. Problemas e problemas, dificuldades vem. E como eu não sou diferente, o bagulho acontece comigo também. Se paciência é a chave, eu tenho o molho todo. Agora que sou rei, não vou voltar a ser o bobo. Vida na quebrada é uma jornada. Se está por um fio entre o tudo entre e o nada. O soldado daqui cresce assim. Malícia no olho, revolta sem fim. Pessoa que explora, criança que chora. O rancor que corrói, sentimento que assola. Quanto tempo tem? Acerta o ponteiro. Enquadrou do lado no farol ou no canteiro. Guerrilha suburbana, fome em alta patente. Batendo contingência, puxa o cão e cerra os dentes. Exclusão, João, Marias e Josés. É um em um milhão, a chance de outro Pelé. Baixa ponte levadiça, castelo de cartas. Torre já caiu, só tá faltando o canalha. Que baila, sinfonia macabra. Junto com seus milhões, seus vilões e suas máscaras. Te seduz em casa, em rede nacional. Reproduziu o discurso do Jornal Nacional. Ideia elitista, protecionista, plebe. Que fique com migalhas, viu marionetes. Guiado pelo consumo e não pelo coração. Eterno joguete de quem detém milhão. Alta velocidade, playboy só faz bobagem. Atropelou idosa e duas netas. O covarde protegido pela polícia. Ocultado pela imprensa que adora carnificina. Mas essa não pode pensar. Vai dizer o quê? E perdeu o emprego. Melhor meter bronca na favela, pobre preto. Levante do gueto, mãos ao alto, bota medo. Vida na quebrada é uma jornada. Se está por um fio entre o tudo e o nada. Soldado daqui cresce assim. Malícia no olho, revolta sem fim. Pessoa que explora, criança que chora. O rancor que corrói, sentimento. Sem pretensão, de obscuridade do apocalipse a constituição poderia se juntar numa só democracia, uma só lei, bem nobre, onde só fosse pra cadeia. Preto vagabunda, pobre não mudaria nada. Já bem-vindo de político, nova safra, um incolor que cata papelão, na rua é criação da sabedoria sua. Contas a pagar com etnias pra não sucumbir. Pátria, hipocrisia, trajetos totalmente diferentes. Mesma lei, mesmo direito, é quente. R, Marinho, precursor da manipulação. Trouxe rima revoltada na canção. Porém seu túmulo por gratidão é visitado por boa parte da nação. Me mostra quente, formação cultural, educacional e leitura que é fundamental. Que pratique o crime, juiz, advogado, embaixador. Só elite, cronista de jornal, já deu um time. A prática do mal só pode ser usada por intelectual pra retardar a evolução da periferia. Em seguida assassinar ou prender um submundo que te mataria. Eu só quero que cês saibam que isso deixa passar fome. Com raiva que eu não ligo nada quando morre um boy. Omissão e covardia o que mais mata. Destrói amarelo, bafo, Zane e HG. Caso cê pensou que eu era soldado raso, eu vou explodir uma bomba. Em breve falo, uma bomba de efeito afro. O tempo que eu vou dar é só um prazo. Quebrar.